Está presente o voar coral? Só um momento, por favor. Xanier 6314, complete aproximação, torre 1186. 186, daqui a pouco. Controle, o TR de Lima não conhece essa posição coral. Qual seria a melhor proa? TR de Lima tem condições de voar Ilhéus? Afirmativo. TR de Lima voa Ilhéus, mantendo 3.000 pés, ajuste na 009. Voa Ilhéus, mantendo 3.000 pés, ajustado no 009, o TR de Lima. Romeu, Oscar Bravo, para ingresso de circuito de tráfego, torre 1186. 1186, Oscar Bravo. Romeu, Foxtrot Lima, frequência livre. E Salvador, vai estar mesmo no Oscar Bravo, você vai estar por. Bravo, intenção é parte da Bata ou parte 4? Parte da Bata, senhor. A gente mantém inicialmente o farol de Itapuã e aguarde para prosseguir até a Bata. Romeu, Oscar Bravo. Aguante, Oscar Bravo. Está alternando Aracaju com 2 horas e 24 de autonomia. Confirmando o POB 094? 94. Via Indy Alfa, ponte espera torre no 86, ajuste no 009. Bom, foi boa tarde, Gorumé 49. Gente, 69 no ajuste, Indy Alfa, ponte espera então 186, Gorumé 49. O tipo Airbus 320 da Rovian Cochinero, passando o marcador externo agora. Inicialmente manter o setor, será autorizada a cauda direto para a Bata. Ok, ok, está aguardando. Quebec, se ações da tipo adequagem, Airbus já passou o marcador externo para pousar na pista 10, ok? Um esquilo Zulu, reporte no rotatório. Zulu. Direto temos o Robson 44, mantendo espera no corredor Axé, próximo ao farol de Itapuã. Sem interferir na sua aproximação, pouso autorizado 90 com D18. Está livre, pouso 1-0, Oceaner 63, no 4 tem um tráfego aviso. O Romeu Escabava pousou Airbus passando a final, estou livre de prosseguir a retaguarda até a Bata. Tem condições de aproximar direto para a Bata? Tem ativo, autorizado como direto para a Bata. Direto para a Bata, está livre então na sequência após a passagem do Airbus na curta. Tem ativo, Cabral. Pela Lima, Lima Quebec, o Índio da Reverão. Niner 7. 2000 pés, 1-0-0-9, Golf. Go ahead. I just confirm you have our frequency, we should be ready for startup in a few minutes. Okay. Maintain this frequency. Skyline 997, do confirm flight level requested, 240. Affirm initially 240 and then 380 later, Sky 997. Okay, Sky 997, stand by 1 minute to copy, okay? 1-1-1-8-6. 8-6, graças. Alfa Golf Vito autorizado ILS, XA pista na 0, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reportaria estabilizado, Golf Vito. Whisky do Zulu, final no sede, autorizado, chame na curta, checado, Whisky do Zulu. Tamaré, Zulu. Torre 1649, ponto 090, pronto. Torre 649, inicialmente aliás, manter essa pista 190. Ali mantém na 190, bola 649. Bravo Salvador, muito boa tarde, papapá, 90, Índia Vita. Na direita, 29, informação é a papá. estamos Tapapá, pronto para a cópia. Comando 200 para a Terra Vista? Afirmo, 200 Terra Vista. Então, número 2 para a cópia, aguarde, November India Victor. Aguarda, Victor. Ingresso em pista livre, November Alpha. Pronto. Número 3 no 4, boa tarde, vem Alpha, reporte antes da Juliette para ingresso. Alpha antes da Juliette, 63 no 4. Aceptando campo à vista, Alfa Golf Victor. Alfa Golf Victor, complete aproximação, torre 1186. Completando 1186, Golf Victor, boa. A 2 mil pés, em caso de falha na 15ª milha está livre para acessão ou liberação do controle. 80 graus, 20 nós, livre decolagem, restrito 2 mil pés, voo no 649. Entendi, restrito 2 mil pés, livre decolagem, voo no 649. Kilo Romeo Off, decolados 37, 19,8, até a volta. 19,8 até a volta. Torre Salvador, Papa Romeo Alfa, Golf Victor, completando LS, baixa travado, campo à vista. Alfa, gente, Alfa, Golf Victor, continua a aproximação, pista 1-0, aguarda a liberação, Alfa, Golf Victor. Aguardando, Victor. Whisky, Kilo Zulu, continua a aproximação, pista 7, checa o trem, o César 150 da CFA, está liberando a pista para o Pátio 4, aguarda a liberação, Kilo Zulu. Kilo Zulu, com faixa travada, aguardando a liberação para o 7. Índio November Alpha livrou o Pátio 4, frequência livre, November Alpha. Mano. Zulu, checado trem, pista 37, 90 com 20, livre pouso. Whisky, Kilo, Zulu, livre. Zulu. Romeu Cabravo, ponteiro, solo 38, frequência livre. Cabravo. Tá, copia Galeão, se disponível. 360, aguarde, 62 e no 3, é o número 4 para a cópia. Número 4, meia milha para Mari, pronto para descer. Azul 4032, contato radar, 5 meia milhas, sudeste Salvador, foi Mari, desse técnico de voo 060. Foi de Mari, então 060. Controle Salvador, voo no 649, agora cruzando 1732.000. Azul 4032, essa é a identificação. Identificação 4032. A November India Victor, está pronto cópia? Pronto para cópia, prossiga, November India Victor. É, só confirma o estacionamento, a ficha irá decolar. Vamos a Aerostar, se possível decola da 1-7. November India Victor autorizado, Serra Brava, Tango Victor, Serra Vista 200, Operui 50, Aerovia, até Bidev, após direto. Decolo da 17, direita, subida Tael, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco Victor, Bidev. Aciona 5126, controle 119, decimal 8. E a torre opera em 118, decimal 612, November India Victor. Decola. Para Terra Vista, Terra Bravo, Tango Vitor, Jusac, é o nível Apero 850, Bidev, aí vai para Dael, Leda, 5126, é o Transponder, 1198, 1860, Papapá, pá, 90, ainda Vitor, confirme a saída, é Dael, Leda. Dael, Leda, Bidev. Firmo, Dael, Leda, Bidev, Vitor. Correto, no parte 5, informe POB. Ah, dois a bordo, com 4 horas de autonomia, ainda vai acertar o procedimento de acionamento, papapá, na vez do dia 5. Gente, para acionar, chame 1186, Torre Pinhatileza, ajuste no 009, tenha um bom voo e boa tarde, November India Victor. Muito obrigado, boa tarde. É o meu pai, que é o meu Oscar. Obrigado pela coordenação. 155, pronto, cópia. Confirmando 3155. Padrão 55 Guarulhos, 340 autorizado, Peruísque 50, decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia Delta, Eco Victor, Bidev. Aciona 5124, controle 119, decimal 8, tá 3155. 3 Guarulhos, nível 340, saída da EL, decola da 190 com primeira curva direita, após D da BDEV, 5124 no transponto, 198, é o controle do TAN 3155. Tchan, pronto, pushback no 7, TAN 3155. Pode estar pronto para pushback, acionamento no 7, TAN 3155. Xanam 62, 13, pronto, copy. Ativo, prossegue na escuta. Xanam 62, 13, Galeão, nível 3620, autorizado, aerovia Upper Whisky 50 até BDEV. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, após Upper November 857 até Porto Seguro, Sierra Golfo Romeo, após Upper Zulu 16 até Groove, Golfo Romeo Uniforme, Fox Fox, após Upper Zulu 14 até Toquim, Tango Oscar, Kilo, Índia, Mike. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5025, controle 119, decimal 8, Xanam 62, 13. Cuidado, nós vamos fazer o Galeão 360, Upper Whisky 50, após BDEV, depois Upper November 857, depois Sierra Golf Romeo, após Upper Zulu 16 até Groove, após Upper Zulu 14 até Tuki. Decolando da 10, a primeira curva é à direita, da EL, linha da BDEV, 5025, o Salvador 198, obrigado. 19, chame pronto, Xanam 62, 13, ajuste no 009. Obrigado. Solo, Salvador, Alfa Golf Victor, levando na Delta, prossegue Pato 3. Baliza até o Pato 3, cruze Alfa via Kilo, tento a posição balizada Alfa Golfito. Usando Alfa via Kilo na sua escuta. Olá de Cairo, é próximo da de Morro? No 785, cliente da Papá, box 6, autorização para Rio de Janeiro, Galeão. Segundo 785, Galeão, nível 360 autorizado, aerovia Upper Whisky 50 até BDEV, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, BDEV, após Intercepta Upper, November 857 até Porto Seguro, Sierra Golfo Romeo, após Upper Zulu 16 até Groove, Golfo Romeo Uniforme Fox Fox, após Upper Zulu 14 até Toquim, Tango Oscar, Kilo, Índia, Mike. Colada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após BDEV. Aciona 5132, controle 119, decimal 8. Autorizado 360, Upper Whisky 50, BDEV, após Upper 9857, até Porto Seguro, Upper Zulu 16, Groove, e Upper Zulu 14 até Toquim, decolada 10 da El, Leda, após BDEV, 5132 é o transponder, 198 é o controle, gol no 785. 62, chame pronto, gol no 785, ajuste no 009. 009, chamar na pronta, gol no 785. Índia Lima, confirme a procedência. Índia Lima procede de Serra November, Eco Mais. Sim. Kilo Romeo, alto controle. Confirma, mantenha no meu pé. A gente mantém no meu pé, está a 20 minutos afastado de Salvador, frequência de por coordenação. Deixa a coordenação da Grécia, tira a Papatango Golfo, Alfatango, pouso autorizado, 80 com 18. Livre de pouso, baixar, travado. Pouso autorizado, Golfo, Alfatango. Lado 10019. 1009. 1009, graças. Alô. Muito boa tarde, Chanel. 6327, tem Itapapá para a cópia. Cabral, prossiga. Abre no pé do estado 009, você ainda bem. O Lázaro Cabral, confirma o destino. Você passa justo, tá? Mas vamos ter um sobrevoo. Autorização do 6327? 6327, aguarde. Boa noite, 6, graças. Azul 4032, autorizado ILS XV, pistão a zero, reporte estabilizado. Ciente, autorizado ILS XV, reportará estabilizado, 4032. With the IS Rune, okay, stand by to check your flight plan due to tax. Copy 9997. Stand by more or less 5 minutes to clearance to the flight plan, okay, to Sierra Charlie Colima. Stand by more or less 5 minutes. Let's copy it, thank you. 997. Imediato, livre ingresso de decolagem 90 com 20 nós, Juli. Delta, Alfa Tango, está autorizado para seguir até o pátio 3, cruzando Alfa, Kilo até o pátio 3. Turbou no 396, está no externo, baixado e travado. Sente, continua a aproximação, 396, eu estou com o Mino Ano decolando a pista 17, vai manter a sua direita via com o Edu Axé, agora a liberação da pista 10, o vento de 90, a intensidade variando de 21 a 25, altímetro no 009, aguarde pista livre, o eixo livre, no 396. Dentro das condições, o no 009, no ajuste no 396. Decimal 8, torre no 86, Romeu Oscar Bravo. Liberado, pouso autorizado, 90 com 20. Gente, autorizado, pouso no 39. Vitor Índio e Juliette, declarando os 49, 198, até a volta. 198, Beth Juliette. Salvador, Papatango, Vitor Índio e Juliette, decolou na sua escuta. Papatango, Vitor Índio e Juliette, mantenha-se em condições visuais, corredor chefe. Condições visuais Axé, Juliette. Chanel 6327, ele é os confirma o nível. 240. 327, ele é os 240, autorizado. Dá no zero, direita. Subida da El, após Leda, após Ilhéus. Aciona 5110, controle 119, decimal 8. Chanel 6327. Visão nível 240, saída pela pistão no zero, curva direita, Dael, Leda, depois Ilhéus. 5110, transponder, 119.8, controle, Chanel 6327. Também pronto, pushback, Chanel 6327. Estabilizado, 4032. Azul 4032, reduz a aproximação, torre 1186. 1865, obrigado. Lima, Kilo Zulu, vai prosseguir corredor a... pro corredor Axé até quantas milhas? Pantanal 4710, aciona identificação, voo e projetar, descendo 050. 050, projetar, Pantanal 4710. Então via corredor forte, Lima, Kilo Zulu. Gente, o Lima, Kilo Zulu, autorizado então. 055, corre disponível, down no 7 esquerda, corredor forte a subida, 0254 no transponder, controle 119.8, torre no 86, Lima Kilo Zulu. 190 com 18. Paciente, 4038. 19, no solo 51, direita 129. Direita 129, 139. 4032, pista no zero, livre, checa o trem, pouso autorizado, 90 com 18. Frente livre, pouso, 4032. 19, Alfa, para Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, 139. Lima Kilo Zulu, correto. E inicialmente mantenha 1.000 pés restrito, aguardando liberação e a extensão para o controle. Que aguardando a liberação do controle, Lima Kilo Zulu, 02 a bordo, parte 5, chame a torre no 86 para acionamento, táxi, decolagem, ajuste no 009, bom voo e boa tarde, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu que chamou ou foi o November Índia Vita? Lima Kilo Zulu, livre acionamento, chame táxi. Indo para da barra, solida T025, pro direita, moço, São Paulo. Vai, manter o número 10? Negativo, assiste pro 025. Autoridade direta, eu acho que é assim. Sim, autoridade direta, 025, partido para da barra, girou dentro. 032, correção. Pouso autorizado, 90 com 29. Grato. Você está no ponto de pedra. Ok, aliás, e manter, eu tô com a embreada azul na conta final da pista 10, ok? Ok, manter no 17, tá sobrado. Trip 4500, Squawka Dent, Sanchez for Drive 060 via my arrival. Ok, then maintain 060. And the kids my arrival, please, 5400. 90, quando pronto, 80 graus, 20 nós, o meu escabalo. Certo, a conta alinhada. O Lima Kilo Zulu tem interseção, chama ingresso no 7. Que os últimos também para ingresso aqui no 7. Ground Sky 997, any news about tower clearance? 2500 pés, ajuste no 009, reposta descida. Outra descida aqui, gente. Controle colado, Papa Romeu, vai ficar bravo. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, mantenha-se em condições visuais, corredor achado no detalhe. Vai manter o Oscar Bravo. Zulu, troca a frequência da torre agora para 1895, com bastante chance aqui para trocar a frequência. Aliás, eu matei o Lima Kilo Zulu à esquerda via pista, pode jogar de ponta. 35 aguarde no 07, é o próximo a ser. Meu nome é 32701, tá livre, chame táxi. Tá livre, chamarei pro táxi, 6327. Trip 5, 5, 5, 4, 0, 0, reduce speed to 2201. Ok, o seu speed é 2220, 35400. O 3, pronto para o táxi POB 101, alterna Guarulhos com 3 horas e 40. 231, acione identificação Viamã, desça para nível de voo 070. Viamã, descendo para 070, 2231, identificação. Obrigado, amanhã a gente volta aí. Mais. 4032, dê passagem ao Airbus da Avianca e após vai ingressar a Juliette, prossegue para o portão 08, azul 4032. Azul 4032, seguinte, portão 8, dá passagem ao Airbus da Avianca de Brasília. Salvador Ground, Sky 997, any news about our departure clearance? Salvador, papapá, novembro Gazeta. E Skyliner 997, standing by 1 minute to call, okay, please. Standing by 997. Tráfico posição 1 hora, 9 milhas. Papa Alfa 32, mantendo 2500 pés, rumo oeste. Ok, sentido o tráfico, desce a 3500 pés no canal 4700. 5400, descent flight level 050. Mantém 2500 pés, vitória de Juliette. Gente, pode para a descida. Descida, 5400, descent, flight level 050. 8720, 5400. E 2231, inicia a descida para 2209. Confirme 2209? Afirmativo. Gente, possibilidade de voar Tóquio? Tem a prova de amar número 3 na aproximação. Gente, reduzindo 2-2-3. 3-2, tem condição de aguardar o táxi do Airbus? Parece que está retornando a posição, né? Vai retornar o Airbus da Tan, confirme. Então, 355. Afirmativo, 355, retorna a posição. Azul ingressa, Juliette, portão 08. Táxi 08, com a casa 32. Lima, Kilo Zulu, junto com a decolagem, volta 90 com 20. Lima, decolagem autorizada, curva esquerda para interceptar o forte, mantendo aí o imortal inicialmente agora na sessão do controle. Pantanal 4710, tráfego ultrapassado, desce para 2000 pés, ajuste na 009, autorizado ILS 55, pista na 0, reposta estabilizada. Frente, direto 2000 pés, autorizado ILS, reposta estabilizada, Pantanal 4710. Torre Salvador, papapá, novembro de aviso. Salvador, Oxa 6213, confirme frequência da torre operacional. Corrigindo, 118.95, corrigindo, ok? Desculpa. 95 agora então, muito obrigado. Para o táxi, Oxa 6327, POB 48, autonomia 2 horas, alterna Salvador. Ninguém mantém na cabeceira 10, Oxa 6213. Lima, Kilo Zulu, decolado 00, autorizado em ser a curva esquerda, cruzamento do aeródromo, aguardando transferência de comunicações para o controle. Positivo, curva na esquerda, volta. Após o cruzamento, pronto para o táxi, papapá, novembro de avito. Táxi autorizado, chama para ingresso, novembro de avito. Chamarão para ingresso, lá no 7, Vitor. Para 4000, reduzindo para 200-2231. De Alfa, no ponto espera número 0, 118.95, obrigado. Skyliner 997, the ground. Go ahead, Skyliner 997. Tá no voo, no lado 2. Pantanal 4790, autorizado ILS, XR, pista na 0, reposta estabilizada. Pantanal 4790, autorizado ILS, XR, pista na 0, reposta estabilizada. Afirmativo, autorizado.